A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Frequente ouvirmos hoje em dia, né, relatos jornalísticos sobre ataque às bases policiais, a corrupção nas divisões armadas ali, tanto as civis como as militares, uma falta de preparo dos agentes e também outros agravantes aí que colocam a polícia em uma posição ali no mínimo delicada, né, pois as instituições de defesa pública, eles vêm perdendo aí uma certa credibilidade perante a opinião pública e isso já não é de hoje, né, Walter? Mas no passado, onde os ferros de marcar o couro ali da ditadura ainda estavam bem fervorosos, né, estavam quentes, a polícia era uma divisão da máquina pública que colocava o medo das pessoas, né, eles faziam aquele lance de dar uma aterrorizada. Você se lembra que aqui em São Paulo, os carros de polícia, eles tinham, eram dois revólveres, né, que eram o logotipo da polícia exatamente, militar. Exatamente, era o carro vermelho e preto. Isso, a baratinha. E tinha dois 38 cruzados. Era isso mesmo. Cara. Olha que ótimo. Mas então, a polícia, eles botavam esse pânico aí, tanto nos marginais, obviamente, mas também nas pessoas de bem. Todos tinham um certo medo de serem confundidos ali com os transgressores da lei. E hoje a gente vai falar justamente disso, sobre como era essa relação entre a polícia e a população, e principalmente naqueles enquadros que se tomava muito ali nas nossas adolescências. Era só ter uma aglutinação de jovens que sempre passava uma baratinha ou um camburão e todo mundo encosta na parede. Não é à toa que o nosso podcast está acabando mesmo, porque direto agora a gente não sabe se contou uma história ou não, né? É verdade. É terrível ser ao redor dos 40, porque a memória já falha, né? E a gente tem uma preguiça maldita de caçar no próprio podcast. Ah, será que a gente já falou sobre isso? Já contamos essa história? Então é melhor acabar mesmo. Seria impossível, né? Ouvir todos os 200 e tantos episódios para saber se a gente falou ou não de uma coisa. Uma vez, acho que já devo ter contado aqui, mas vamos lá de novo. Tava eu, o meu irmão, né, assistindo televisão em casa, o Jornal Nacional. Chega alguém e toca a campainha, meu irmão sai, eu saio com ele. O cara pedindo um macaco pra trocar o pneu do carro. Aí meu irmão foi lá no opalão que ele tinha, abriu o porta-mala, pegou o macaco, só que ele foi com um cara até lá. Aí tá lá do lado, porque acho que ele ficou receoso que roubasse, né, o macaco. O macaco dele. Exatamente, aí ele tava lá trocando o pneu, chega o camburão, enquadra os dois, o cara tinha roubado a variante. Então, irmão de cúmplice ali. Foi, meu irmão pra delegacia. E periferia é uma merda, né? Quando acontecem essas coisas, junta todos os vizinhos, a né? A vizinhança toda quer saber. Eu lembro o seu Noboro, o japonêsinho, encheu a Kombi dele de gente, levou todo mundo pra delegacia pra tentar... testemunhar. Não, o rapaz é direito e tal. Mas, e eu tava ali no meio, né? Olha, eu tinha, sei lá, 8 anos, então acho que esse foi meu primeiro enquadro. Sabe que... tive dois enquadros na vida, curiosamente os dois dirigindo o meu amado Fusca. Um eu tava com uma galera do trampo, assim, a polícia parou e caiu os procedimentos de praxe ali, tem alguma coisa, não tem, bate geral, não acha nada, enfim. Agora, o segundo, a gente inclusive com latas de cerveja dentro do carro, no Fusca, estava eu, Mano Tabajara, que você conhece muito bem. Mano também. Tabajara. Eu, Mano Tabajara e Camisinha. Olha só. Camisinha foi enquadrada. Camisinha também foi enquadrada. A polícia parou a gente ali, né? Os três, tal. Desce do carro. E aí tem alguma coisa. Ó, a gente tem cerveja. Não, tudo bem. E ok pros policiais a gente ter cerveja ali dentro do carro. Ah, vocês beberam muito? Não, só um pouco. Aqueles procedimentos também de praxe, bate geral e tal. Mas o cara viu, nossas três caras de bunda mole ali, não faria mal a ninguém da sociedade, mas eles tinham que cumprir ali, né, revistar o carro e tal. Nisso, cara, passou por nós, acho que era um, não sei se era um Gol ou um Voyage, a uns 300 por hora, e os caras passaram e xingaram, aê, campa porrada de filha da puta. Sério? Sério. Caras... Mas nisso, a gente foi abordado por dois policiais. Um tava segurando o step no alto e o outro tava olhando embaixo do step ali pra ver se tinha alguma coisa, né? Aí os caras olharam pra nossa cara e falaram assim, olha que serviço de filha da puta esse nosso. A gente tá aqui sabendo que vocês são gente boa, tendo que fazer isso com vocês, aí passa uns malditos desses que a gente nem pode correr atrás, porque a gente tá aqui, eu ainda tenho que lavar a minha mão, pô. Seu carro imundo me sujou a farda. É, cara, mas a cara do policial de decepção, de não poder pegar aqueles caras que passaram ali malucos xingando, cara. Caralho. E eles até, vou fazer o quê, né? Foi uma derrotada pra todos ali. Eu já tomei vários enquadros, lembro de muitos deles. Tomei um enquadro internacional uma vez. Olha só. Eu e o nosso amigo Carlos Nascimento. Sim. Estávamos na Espanha, tava num carro alugado. E era uma época meio tensa, assim, porque rolou um ataque do ETA. Um atentado. É, na época, aí a polícia tava fervorosa. A gente foi parado numa blitz, com metralhadora e o caralho, negócio pesado, documento, papéis e tudo mais. Aí o cara revistou o carro inteiro. Aí tinha uma bolsa, era só roupa suja que eu tinha. Aí o cara apontou pra bolsa, né? Pegou e falou: o que você tem? Que é isso aí? Eu falei: roupa suja. Aí ele: ah, então abre. Aí eu abri, ele não deu uma cheirada numa cueca minha. Você comeu repolho ontem, brasileiro maldito. Você lembra, Alexandre, que no passado era costume das pessoas ali nos anos 80, ali já no final da ditadura, andar com a carteira profissional no Exatamente, bolso, provar que você Sim. trabalhava, que você tinha um registro. Mas tinha um nome, eu acho. Quem andava sem a carteira podia ser levado para o DP dizendo que era um vadio. Era esse o termo usado, vadiagem. Se você estivesse sem a carteira profissional no bolso, você podia ser recolhido ao DP e era acusado de vadiagem, olha só. Porque você tinha que estar com a carteira profissional e aí o cara tinha que dar uma lida e falar: ah, filha da puta, recebe 100 cruzeiros por mês. Tá o cara já te dava uma trollada, tá ganhando mal, hein, seu filha da puta. Nem a PM ganha mal assim. Era por aí mesmo. É, e tinha, não era só a carteira profissional, tinha que ter um registro ali na carteira. Exatamente. Hoje em dia tá todo mundo encana aqui, então ninguém mais é registrado, todo mundo é PJ, ia ser um problema. Aqui em São Paulo, principalmente, a Honda ostensiva Tobias de Aguiar. A rota na rua. A famosa rota, ela impunha pânico em todo mundo, né? Porque o que se dizia assim, a rota mata, a rota não prende, a rota mata. É verdade. Então, e o Gil Gomes falava isso. Exato. A Dinalzi. Ele, o Afanásio de Azad, né? Nós temíamos e as nossas mães temiam muito mais ainda. Ó, você não fica na rua até essa hora, se a rota passar. Você lembra que tinha uns pés de pato ali nos anos 90? Sim, famoso. De repente o pessoal do restante do Brasil não sabe. Aqui em São Paulo foi muito famoso. Então esse Chico Pé de Pato, ele virou um justiceiro, né? Era um famoso justiceiro. Mas era um ex-policial, alguma coisa assim? E não sei se ele era ex-policial, cara. Não, acho que não. Acho que era um comerciante que tinha sido assaltado várias vezes. Aí o Chico Pé de Pato ganhou fama. E daí o nome Pé de Pato virou sinônimo de justiceiros da periferia, principalmente. Eu conheci um cara, um policial, que ele era heavy metal. Ah, é? Só que ele não era cabeludo, porque a corporação não admitiria cabelos compridos. Nem, né? Tatuado também, né? Eu acho que não podia também. Imagino que não. Não sei como é hoje, mas na época, os punks sempre tretavam ali com os carecas. Com os carecas e com os cabeludos. E com os cabeludos, verdade. Também, eles tinham problema. Esse cara que eu conheci, ele fazia patrulha ali no centro da cidade, onde tinha muito punk e tal. Quando ele ia deter um punk, né, que estivesse pichando muro ou fazendo sei lá o quê, ele já com aquela raiva do... Nossa, tudo contido aí. Ele chegava... O cacetete ficava vermelho. Exato, né? Ele apontava a arma pro punk, ao invés de falar, mão na cabeça aqui é a polícia, ele falava, mão na cabeça aqui é heavy metal. E arriava... Ele nem mostrava a carteirinha. O azar do punk ser pego por um policial headbanger, hein? Diz que ele ia batendo e ia xingando o punk. Dead Kennedys é uma merda. Outro hit, Walter, era quando os ônibus eram parados, né? Eu falei que eu só tomei dois enquadros de carro, mas eu me lembro de um de ônibus, mas eu tinha uma cara de, como eu disse, eu tinha uma cara de bunda mole tão grande, a polícia parou o ônibus, desce todo mundo. Eles olhavam dentro das marmitas. É, exatamente. Aí o cara olhou pra minha cara e falou, moleque, já vai pro canto ali, ó. Mas os caras sequer me revistaram, cara. Eu fiquei decepcionado. Nem tomar uma geral. Eu não tinha nem cara de mau elemento, assim, pros caras de repente me baterem uma geral. Não, moleque, fica ali no canto. Eles encostavam a gente no ônibus, no muro, sei lá onde. Primeiro que eles faziam você abrir um espaço. abacate, né? Exato, exato. Com as pernas igual ao Jean-Claude Van Damme, né? Aí começava e revistava, olhava a bolsa, olhava não sei o que lá, olhava tudo, apertava o saco. Abre a marmita do cara. Abre a marmita. Feijão tá podre. Mas esse ovo aqui... Porque tinha muito disso, né? A polícia, além de tudo, ainda dava uma escrotizada, né? Diferente do que a gente via nos filmes americanos, aquele padrão todo, olha, você está lendo os direitos. Lendo os direitos. Você já se preparava pra levar uma bifa num pé do ouvido, né, cara? Eu nunca apanhei. Eu acho que porque eu tinha as costas um pouco quentes, né, Walter? É verdade, eu olhei o Alexandre na família dele, ele tinha ali costas quentes. Não que eu desse carteirada em momento algum. Tá pensando o quê? A minha avó trabalha lá no presídio. A minha avó é copeira na delegacia e manda mais que o delegado. Sabe com quem você tá falando? Com o neto da copeira. É por aí mesmo. Acho que eu contei aqui também uma vez que no final de semana, que a gente foi passar num sítio. Imagina, 20 adolescentes num sítio. Com certeza a erva oficial do reggae vai estar presente, né? Aí, uma vez, o pessoal já tinha ido, eu deixei pra ir depois. E eu não sabia direito, foi a minha primeira vez que eu fui nesse sítio, não sabia exatamente onde é que era. E eu perguntei pra polícia, mais ou menos, assim, dei as referências. Ah, a gente sabe onde é que é, a gente vai levar você lá. Aí eu entrei no camburão. Carona de camburão. É, o camburão entrou dentro do sítio. Imagina, um monte de moleque fazendo o que não deveria estar fazendo. Vendo um camburão entrando. Meu Deus! É nego engolindo beck. Outro se escondendo, jogando bom ar, né? Jogando bom ar. Peidando pra ver se cobriu. Foi engraçado, cara, aquele dia. E você falou do camburão, os carros da polícia, os carros oficiais, porque você lembrou muito bem das baratinhas, né, que eram os Fuscas. Eram Fuscas vermelho e preto, certo? Vermelho e preto. Aí depois começou a mudar as cores, mas aí tinha em também... São Paulo, tudo que a gente tá falando é em São Paulo. Isso, exato. A nossa referência é essa. Usa-se cores de referência da bandeira, aquelas coisas todas, né? Então, aí tinha também as veraneios, que eram os camburões, né? Tinham as pretas e brancas e as vermelhas e pretas também. Preto muito... e branco era civil, não era? Era civil, exatamente. Vermelho e preto era militar. A minha avó, como eu já contei algumas vezes aqui, a minha avó, dia de domingo, ela era responsável por fazer a revista nas mulheres no presídio. Então, todo domingo a gente batia um rango na casa da minha avó, e aí vinha uma veraneio buscar ela pra levar pra ela fazer né, vinha o... Mas a visita começava depois do almoço? Começava depois do almoço. Mas eu vejo na televisão os filmes de presídio, Carandiru e tal, a mulherada leva o jumbo pra almoçar lá dentro, não é? Não, mas talvez fosse pra almoçar, mas era... Eu acho que a minha avó mandava tanto no negócio que era assim, só depois que eu almoçar que pode... Como eu já disse, eu também, às vezes, quando criança acompanhava ali a minha avó, né, minha mãe vinha ajudar tal nas revistas. Ajudava na... Então a gente subia de veraneio, era pivete. E eu me achava o máximo. Você, cara, botava a mãozinha pra fora? Lógico, só faltava bater assim, sabe, cara? Ficava do lado de fora assim. Eu me achava o cara, cara. Aí eu me lembro muito bem, Walter, de uma mudança drástica na frota da Polícia Militar de São Paulo. Foi quando entraram aqueles Opalas de Comodoro. Você lembra disso? Aí já foi no Quercia, eu acho que você foi no Quercia, que eram os Opalas cinzas e brancos, né? A pintura mudou. E era modernão, porque o Opala já era um carro extremamente hypado. E eu lembro que até então, os policiais dirigiam Fuscas, né? Na grande maioria. E começaram, a partir daquele momento, começaram... Você sai do motor 1300S para um 4.1. Então era um abismo de HPs. E de acidentes, né? E de acidentes, exatamente. Os policiais não sabiam dirigir aquilo. Eu me lembro que houveram um voyage. Arrebentavam. Arrebentavam muitos Opalas arrebentados batidos por conta disso mesmo, cara. Freio. E tinha também aquelas Kombis, né? Lembra das Kombis também? Polo. Era Polo, é verdade. É Polo. A Kombi chamava Polo. Isso. Que era policiamento ostensivo localizado. Ah, verdade. Que eles paravam a Kombi, abriam as portas. É, como se fosse uma mini delegacia ali. Exato. Isso? Hoje em dia até tem. Mas com o mesmo problema das Kombis. Aquilo começa a esquentar. Os caras não aguentam ficar ali. Não aguentam ficar lá dentro. Mas... O mais raivoso, hein? Um amigo meu, que uma vez foi enquadrado, eles botaram ele dentro de uma Kombi dessa e continuaram o patrulhamento com ele fechadinho lá dentro. E o sol... de dezembro, fritando ele lá dentro, diz que ele foi pro hospital, teve que levar que ele loucura, pro hospital. Cara. Mas você sabe, Walter, que como eu tive essa proximidade toda com as viaturas, né? Ali atrás, aquele receptáculo ali onde se jogava a galera. Chiqueirinho? Chiqueirinho, cara. Era um lugar fedido mesmo, cara. É mesmo. Por conta disso, eu acho, né, cara? Pegava os caras, jogava ali e deixa nego ficar suando como um pano de cuscuz ali. E fedia demais aquilo ali, cara. Terrível mesmo, olha. Que memória que eu fui ter agora, asquerosa. Bom, pessoal, lembrando a todos que o Agente 86 está finalizando as suas atividades nesse mês de janeiro. Vamos entrar na última semana, né, Walter? Essa é a penúltima semana. É, exatamente. Semana que vem é a última. É, ainda você pode dar uma sacada lá no agente86.com.br para dar umas ouvidas lá em todos os episódios, esses 200 e tantos episódios que tivemos. O site vai ficar um tempo no ar ainda, depois a gente vai tirar, a gente não vai ficar pagando hospedagem daquela porra. Então, se vocês quiserem ir baixando os episódios e tal... Exato, dá pra dar uma sacada. Vai ficar ainda... A gente sabe que tem gente fazendo isso aí, nego. Tem nego maluco, cara, falando que tá ouvindo tudo agora, reouvindo, e é absurdo isso. Tem gente falando que, a gente começou a ouvir agora, e o podcast vai acabar, tô viciado nisso. Como já falamos aqui... As nossas memórias dos anos 80, 90 estão se esgotando. Hoje a gente deu um exemplo, né? Começa a repetir história. A gente. Até nem é por falta de tema. Tema tem bastante, assim. Mas é que realmente nosso repertório vai se esvaindo. É, a gente tem recebido uma avalanche de e-mails aí com dicas. Não acaba. Vocês podem falar sobre isso, podem falar sobre aquilo. Percam mais alguns preciosos minutos ou horas ouvindo as edições passadas do Agente 86. Como a gente disse, a gente vai ficar em férias aí por um período. Uns dois meses, né, Walter, por aí? É, depois vai rolar um projeto novo. É, dê um curtir lá na nossa página no Facebook, no Agente 86. E aí depois, através de lá mesmo, a gente vai informar todo mundo aí qual será a nova ideia. Deixa eu ler um e-mail aqui, que é do Adolfo Correia. É o Adolfo, quase que redator do Agente 86. Ele que contribuiu muitas vezes com a gente, já participou, acho que mais de uma vez, pelo Skype, parceiro nosso. Com histórias aqui. Ótimas, histórias cara. Ótimas. Esse cara também viveu bem nos 80 e 90. Esse viveu, abre aspas, no e-mail dele. Fala galera, vou mandar talvez a última contribuição para o cast. Enquadros foram um monte em minha carreira. Desde pego dando uma chinata na pracinha, até mesmo pego pulando o muro da escola. Mas o memorável foi no meu aniversário de 18 anos, que eu tinha comprado um bug com motor de variante. Olha só, Alexandre, que maravilha. Cara, né? O Adolfo, parece o Forrest Gump, ele passou por tudo, cara. Passou por tudo, um cara, gente. Que teve um bug, cara. Com 18 anos. Passou por tudo, cara, impressionante. Esse cara é ótimo. Ele que já caminhou pelo esgoto. Exato, exato. Voltando ao e-mail. Dando umas voltas na noite do meu aniversário com mais dois amigos, perto da Avenida João 23, é a avenida essa que é famosa, né, pelas mulheres de labuta, encontrei três meninas. João 23, Amanda 45. Encontramos três meninas em um Uno e começamos a flertar, mas o espírito de porco fala mais alto e do nada baixamos as calças e fizemos bunda lelê. Que diabo, né, cara? Pra quê, né? Nesse momento, as meninas foram embora e depois de alguns minutos apareceu uma nave-mãe atrás do bug. Era o camburão da polícia junto com as meninas. Olha só. A polícia nos parou, nos algemou um com o outro e amarrou os nossos tênis. Mandaram pedir desculpas pras meninas e nos colocou dentro do camburão, fazendo milkshake com os três manés lá dentro. Era comum, né, cara? A polícia colocava os meliantes no camburão, ia pra um lugar cheio de buraco, que em São Paulo não é nada difícil, exato, né, de se conseguir. Fazia com que o cérebro do cara se descolasse. Ficava da caixa craniana. Tom, tom, tom, pom, pom, pom. Uma vez, os caras foram buscar a minha avó lá, foi buscar com um fulano dentro do chiqueirinho, cara. E aí? E eu lá atrás. Você foi xingando ele? Não, eu tinha um medo. Seu sacripanda. O cara me pega depois na saída. Só pra encerrar aqui, depois de uns 10 minutos de rally, eles pararam, mandou descer um de cada vez, baixando a porta na cabeça. Olha só. Deu uma comida de rabo gigante, mais umas borrachadas e mandou corrermos com os tênis amarrados. E se eles nos pegassem de novo, ia ser pior. Aí o que era três malandros fazendo bunda lelê se tornou em três cagados. Uma vez, tava eu, o Carlinhos, Miltinho Cirrose, sim, no carro de duas meninas. E a gente tava na Regis, aí vem um carro por trás, ele ligou o farol alto. Aí o que a gente fez? A gente abaixou as calças, a gente fez um mudalelê. Aí as meninas danzadas, para, não sei o que lá. Aí, uhul, era um carro da polícia federal, rodoviária. E as luzes girando. Aí o carro encostou. Amigão, ainda bem que as meninas eram... Fizeram topless. Não, eram oficiais de justiça. Olha que maravilha. Se não... Mas andar com mulher era uma boa nessa época, por conta disso, por causa dos enquadros. Principalmente, né, as armadas.